Obrigado, Rosário, pela introdução ao assunto. Muito bom estar aqui novamente, amigos, amigos e antigos amigos e novos amigos. Foi pedido pela Cristina fazer este estudo. E aqui há muita matéria, não é? É uma situação complicada. Aqui estamos num contexto urbano, mas acho que todas as nossas organizações aqui têm projetos ou contactos nas áreas rurais, né? Então, acho que tem muita relevância para todos que estão aqui. Bom, Rosário já falou um pouco sobre antecedentes. Não sei se os senhores lá podem ver o ecrã, talvez. Sim. Bom, chuvas irregulares, temos tido secas, mas também cheias, não é? 2009 houve muitas cheias no sul do país, então temos essas quedas irregulares, talvez são um resultado de mudanças climáticas, a questão que o Rosário mencionou, a segurança ambiental continua fraca. E isso cria esta alta, bom, contribui à alta taxa de urbanização que temos em Angola, que chega, eu acho que um nível de 4%, uma coisa assim, que é nos mais altos do mundo. Isso, houve um relatório das Nações Unidas, acho que de 2011, 2002, que dá a pergunta se, não só para Angola, mas para a África, devemos promover a saída das áreas rurais para áreas urbanas, porque já não é sustentável apoiar uma mesa substento de subsistência nas áreas rurais. É uma pergunta muito profunda, não é? E para mim a resposta deve ser não, temos que apoiar, temos que ver maneira de apoiar as mesas sustentáveis, as vidas nas áreas rurais, porque apoiar mais a urbanização não é uma resposta sustentável. Bom, aqui fatores subjacentes, isso refere-se à prestação de serviços pelo Estado, pois há muitas fraquezas, muitas vagas em termos de prestação de serviços básicos na área de educação, de saúde, de água e saneamento, apoio à agricultura e tudo, mas não vamos tocar aqui nesses fatores. Estamos a ver o que é que... porque isso é um são os fundos que sabemos, não é? É uma questão diferente, a advocacia, trabalhar junto com o Estado para melhorar tais fatores, mas estou a falar aqui dos fatores em que as ONGs talvez podem implementar, podem intervenir diretamente. Houve um artigo num jornal inglês recentemente que disse: será que a África Austral vai ser o novo Sahel? Sabemos todos os problemas que as comunidades marginais do Sahel estão a viver. Claro que queremos evitar esta possibilidade. Bom, conclusão antecipada. Isso onde vamos caminhar durante esta apresentação. Vamos chegar... São as minhas conclusões para ser discutida. Tem três aspectos. Primeiro aspecto, adaptação baseado na comunidade. Segundo aspecto, adaptação baseada nos ecossistemas. Quando falo de adaptação, é adaptação a mudanças climáticas, não é? É um conceito assim, formal. Terceiro aspecto essencial é o aspecto de género, sobre o qual talvez falamos muito, mas não fazemos o suficiente. Bom, então, conteúdo. Primeiro, análise, depois passos à frente e, se tivermos tempo, vamos falar sobre alguns estudos de caso, porque é fácil falar no abstrato, não é? Mas o que eu descobri é que há muita matéria, já muita experiência sobre adaptação. Em várias partes do mundo, na África, Ásia, acho que temos que utilizar aquela experiência. Ok. foi a proposta para esta apresentação? Fica claro? Yeah? Qualquer pergunta sobre abordagem? Não? Ok, bom, então a primeira parte da análise é análise pluviométrica. Existe um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente sobre Angola. Tem previsões climáticas sobre Angola. É um relatório de 2010 e dá um aspecto geral sobre o que vai acontecer, o que é capaz de acontecer em termos de temperatura, em termos de quedas neste país até o ano 2100. E o que é que o relatório diz, de uma maneira geral, é que a temperatura vai aumentando até 4 graus, mais ou menos, até aquele ano 2100. E as chuvas, de maneira geral, estarão mais ou menos estável, mas só que em certas partes do ano agrícola são capazes de diminuir. Partes fim, por exemplo, março, abril, maio, esse relatório diz que são capazes de diminuir um pouco. E esse aspecto de tempo mais extremo, não é? Os ventos e chuvas muito intensivas. Posso, esse tipo de coisa. Posso fazer uma coisa? Uh-huh. Acho que este aspecto é muito importante, porque o total de chuva pode não diminuir muito na maior parte do ano, mas a tendência é para não chover e depois chover forte demais, digamos. Não é? Yeah, yeah. É isso que quer dizer dos extremos. Sim, sim, sim. Interessante. Yeah, yeah. Pois, ok, temos este relatório. Angola tem sorte que tem este relatório, porque não houve muitos países na África que receberem aquela atenção. Mas é uma coisa do, digamos, high level, não é? Eu vou entrar um pouco mais em detalhes. Quando fala-se de mudanças climáticas, mudanças das chuvas, isso tudo, eu quero entender porquê. Como é que funciona este... Como é que funcionam as chuvas em Angola? Como é que... Depois, tem essas imagens muito interessantes, que mostram a base de assim como é que funcionam as chuvas. Quem ouviu do como se chama em inglês o Intertropical Convergence Zone. Bom, a zona intertropical de convergência. Bom, aqui é uma imagem da África, o mais profundo o cor, a mais chuva, não é? Cor verde, pouca chuva, cor branco, não há chuva, nada. Podemos ver aqui os meses do ano, não é? Então, esta zona aqui é a zona de chuvas. Podem ver com a estação do ano como varia a chuva, não é? Isso cria as condições para os nossos agricultores. E o meu objetivo foi de ver se há tendências em várias partes do país em termos de alteração de chuvas. Bom, essas imagens vêm de estudos de satélites americanos. São disponíveis a qualquer alguém. Qualquer alguém pode acessar aquelas imagens para ver exatamente o volume de chuva que caiu em qualquer parte deste país, em qualquer altura, desde 2000, até desde 1995. Então, temos esta história, não é? E estes dados são exatos, são bons dados. Vamos escapar aqui e vamos ver como é que é Angola. Yeah. Angola durante 2 anos. Esquece-me quais são os anos, mas... Ok. Mas não são muito recentes. Acho que é 2000, 2001, uma coisa assim, não é? É só para mostrar como é que é. Então, assim que a chuva vem do norte... Vocês sabem isso, não é? Mas temos aqui este movimento da chuva em termos exactos. Temos dados aqui, temos números. Podemos fazer a comparação entre o mesmo mês em vários anos. Mês de março, ano 2000, 2001. Então podemos ver a variação das chuvas em vários partes do país durante este mês. E se sabemos que normalmente, por exemplo, aqui no Wakhi Kungu, deve cair em março 150 ou 200 milímetros, aqui temos só 50, então existe um problema, né? O fato de chuva naquela ano. Pois, o que é que eu fiz neste estudo? Eu apontei as três áreas onde a Krishna tem presença, tem programas, tem projetos, junto com a ser Mavinga, Chibia, Chian de Picuar, Nanguila e Sela no Wakhi. Então, escolhi uma pequena área, naquelas três províncias, para ver como é que varia, tem variado as chuvas durante o período 95 até 2013. Então, um período de 18 anos, para ver indicativamente se houve tendência de variar as chuvas. Né? Isso, 95, o ano agrícola 95-96. Aí são os primeiros dados naqueles sítios até o ano atual. E bom, o objetivo é, por um lado, ver se há tendências de mudar, né? E outro objetivo é de mostrar que estes dados são facilmente disponíveis. Qualquer alguém de nós que tem acesso à internet, tem acesso ao computador, por ter acesso a estas informações, para informar os nossos parceiros nas áreas rurais que, bom, yeah, assim são tendências. Talvez temos que mudar qualquer coisa em termos das vidas rurais, tendo em conta esta informação. Ok, vamos entrar aí. Bom, aqui, Sela, primeiro, bom, isso mostra a distribuição pluviométrica histórica da Serra. Yeah? São um total de cerca de 1.300 mm. Planalto, muita chuva, boa agricultura. Tem esses dois picos, não é? E isso acontece porque aquela linha, aquela zona, passa pela Serra, vai para o sul e depois volta. Não é? Passa aqui e depois regressa para o norte. Estes dados vêm de dados atuais do campo, dados históricos do campo, do período de 1953, uma coisa assim, e 1975. São dados do período colonial, do campo. Então, a comparação que eu fiz é... Eu fiz comparação entre os dados extraídos das imagens dos satélites e dados atuais históricos. Podem fazer qualquer comentário sobre esta abordagem? Atuais, eu não. Atuais em português quer dizer current. Ah, ok, ok. Reais. Reais. Reais, desculpa. Dados reais, históricos. Posso tentar reforçar esta ideia? Sim, faz favor. O que o Oli vai fazer a seguir é comparar aquilo que ele obteve através de imagens via satélite, daquilo que se está a passar nestes anos mais recentes, com os dados que havia nestas três zonas, no caso a Sela, através dos registros pluviométricos das estações de registro ambiental de meteorologia, desde 1953 até à independência. Okay? Então temos esta base de comparação entre o recente, presente e passado recente, e como é que era historicamente, que é a imagem de todos os camponeses. E nós temos, não é? Como é que a chuva deve ser. É isto? Sim, sim. Exato. Obrigado. Muito obrigado. Já, yeah, agora... um pouco técnico, desculpa. O que é que temos aqui é a diferença entre aqueles dados reais históricos e os dados extraídos das imagens. Tá? Aqui 95, 96, ali 2002, 2003. E estamos na procura de tendências, primeira estação do ano, até lá, setembro, outubro, novembro. Podemos ver aqui, no princípio, 95, 96, tem muito excedente, né? Bom, na cela, nas três partes do ano agrícola, tem mais ou menos o mesmo volume, 400 milímetros mais ou menos. Então, aqui 150 de mais é bastante, não é? Mas, de maneira geral, a diferença não é tão grande, só que este ano, 2001, 2003, houve falta de 200. Então, houve falta de 50% das chuvas. Então, de certeza, aquele ano foi péssimo em termos de agricultura. 2006, 2007 também, de certeza, houve problemas. Mas vamos ver aqui para mostrar a abordagem. Né? Vermelho, falta de chuva. Azul, excedente de chuva. Deixa-me só ver se eu estou a perceber bem. Então, o zero, a linha zero, é toda a chuva recolhida. Linha zero? Setembro, outubro, novembro. Linha zero é aquilo. É a soma daquilo. Isso é a realidade daqueles anos 53 até a independência, não é? Então, linha zero, naquele gráfico seguinte, é a soma de setembro, outubro e novembro. Tá? Qual é a diferença dá esse resultado de azul ou vermelho? Chama-se de anomalia. A anomalia no volume das quedas. Pois, setembro, outubro, novembro, então eu não vejo tanta tendência aí, não é? E dezembro, janeiro, fevereiro é muito interessante. Outra vez, o normal para este período é de 400 e tal milímetros. Pois, houve, este ano 97, 98, caiu dentro deste período de 3 meses até 1 metro de água. De certeza, resultou em cheias naquele ano. Mas, estes 12 anos até o ano atual, está muito estável. Mostrou uma certa estabilidade em termos de volume das chuvas. Olha, tio. Qual setembro? É aqui. Não, o anterior. Aquele? Ok. Essas setas aqui, esse cor castanho aqui, o que é dele? Esse bom, que é, okay. Isso para. Isso significa. Os vermelhos. É. Bom, significa que para este ano agrícola, por exemplo, aqui 2000-2001, durante o período de dezembro até fevereiro, 3 meses, o total das chuvas foi assim um pouco menor do que devia ser, do que a média histórica. É? A comparação entre aquele ano e a média histórica. Anomalia, não esquece. Mas aqui mostra uma certa estabilidade, não é? Sim. 12 anos, mais ou menos. Normal, aquele normal é 400 e um pouco de excedente, um pouco de até 100 metros de salto. Bom, 100 já é um pouco mais, mas aqui torna-se mais interessante. O período de março, abril, maio, a cela, o ano atual é positivo, mas temos este grande período aqui onde a falta de chuva muitas vezes chegou a 25% ou 50% do atual. Então, no período do real, da média histórica. Este é um período importante para o agricultor. Normalmente cai muita chuva naquele período. Eles dependem daquele período na abordagem tradicional da sua agricultura. Neste período é o meu estudo sobre 18 meses, não é? Se estes resultados são duros, não sei, mas é uma possibilidade que há uma mudança real aqui. vamos ver também os outros dados. Pois, conclusões para a cela. Bom, eu não mencionei que há uma tendência geral para as chuvas diminuírem. E uma pouca irregularidade no princípio do ano agrícola, mas temos este sido problema no último período. Não sei se toda a gente entendeu tudo, se há alguma dúvida, porque estamos aqui a misturar diferentes tipos de gráficos no fundo, não é? Às vezes as barras representam meses, outras vezes representam anos, outras vezes representam quantidade de chuva. Então não sei se ficou claro para toda a gente. É uma pena, os colegas da ACM mais a sul são dos que estão, que tornaram até tão pouco atrasados. É uma pena eles não estarem aqui ainda. Mas não sei se toda a gente fica mais ou menos. Ficou. Porque isto assim à primeira vista é um bocado. Outra vez, portanto, essa conclusão, que isso é meio só parcela, é a conclusão da situação real atual, ou daquela perspectiva que apresentou, é atual. A tendência geral é diminuir, portanto, a chuva. Sim. Bom. Essa ideia é atual. Aquela conclusão vem do meu estudo, daquele período de 18 anos. De 1995 até 2013. Comparado com a média histórica. Pois, eu não estou a dizer que isto é a realidade, né? Mas bom, como eu disse, tem dois objetivos. Um objetivo de mostrar uma possível realidade que merece monitoria, que merece mais trabalho. E outro objetivo é mostrar que não é difícil procurar e utilizar estes dados. Porque eu acho muito útil para uma organização baseada, nesse exemplo, na cela, ter um conhecimento histórico das pesqueiras pluviométricas. Em vez de basear as atividades agrícolas e outras atividades. Na memória ou adivinhar, né? Bom, as duas outras áreas, olhei na Huila, na área do Parque Nacional Picoá. Eles têm uma descrição diferente, muito mais para o sul, pois estamos no extremo daquela linha de chuva, não é? A linha que faz isso na África, no extremo sul, está no pico lá. Então, temos uma, historicamente, é a média histórica, 95, anos 50 até anos 70, tem dependência. Faz muita chuva nos meses de dezembro, janeiro. Então, é o período do ano agrícola muito importante. Março, abril, maio também. Cai 180 em março. Também é um mês muito importante. Então, tendo em conta este gráfico, vamos ver a mesma coisa para Picoá, princípio do ano. Bom, então eu pergunto a vocês, o que é que vemos aqui? Qual é o resultado? Positivo, negativo, tendência qualquer? Senhor Mano, o que é que acha? Aqui, bom, aqui 95-96, ali 2012-2013, falamos aqui da diferença entre média histórica e os anos neste período, né? Para o período de setembro. Muito, muito azul significa excedente. É positivo. Chupar mais pode não ser positivo. Talvez pode ser. Né? Porque, bom, por exemplo, aqui, 2007 e 2008, neste período de 3 meses, caiu 300 milímetros. Mais acima da média histórica. É histórica, então de muita chuva causa problemas também. Mas, de uma maneira geral, em relação da média histórica, cai a mais chuva. Isso é por causa do aquecimento global. Quem sabe? Eu dizia que sim. Mas fazer esta ligação entre mudanças constatadas e aquecimento global é um argumento muito complicado e muito forte. Né? Logo depois, vamos ver o que é que está a acontecer naqueles 3 meses muito importantes no ano agrícola, dezembro, janeiro, fevereiro, onde cai a metade da água necessária para a agricultura. E aqui temos este período muito interessante, estes 5 anos, onde houve uma falta significativa, mais ou menos 25% do normal. E estamos a ver ali a situação em 12 e 13, que isso é a realidade que sabemos que no ano agrícola, no último ano agrícola, houve uma seca, né, que afetou a vila. Depois faltou quase não choveu durante este período, é essencial. Falta a maioria da chuva naquele período, que causou as secas, que causou a fome que estamos a ver agora. Bom, terceira parte. Março, abril, maio. Deve cair muita chuva em março, abril, maio, um pouco menos, mas estão a ver a mesma tendência, né? Como na serra. Pior do que a cela. É mais ou menos o mesmo mais, só que na cela em 2013 houve acidentes, não é? Na vila, neste ano agrícola que passou, não caiu nada neste período. Depois, 6 meses do ano agrícola, não caiu chuva. Então, isso mostra que, pelo menos aqueles dados das imagens satélites são refletem a realidade, né? Bom, conclusões para PICOAR, como discutimos, de maneira geral é uma tendência para diminuir ligeiramente. Um possível aumento, num princípio, alguma irregularidade nos meados da estação do ano agrícola, e outra vez março, abril, maio, mas é pecado. E como que isso afeta a agricultura? Isso é a grande pergunta para os pequenos agricultores. A última visita foi para Mavinga. Ok, agora já conhecemos esses gráficos, né? Já surge. Ok, o total no ano é mais ou menos o mesmo como na vila. O total é mais ou menos 800 milímetros. Muita chuva em janeiro. Deve cair. E este período, dezembro, janeiro, fevereiro, é outra vez muito importante. Novembro, março, mesmo. Historicamente, se outra vez, em 1950, a entrada para a independência, dados reais do campo. Deve ser possível para o agricultor depender das chuvas que caem no mês de março, para acabar o milho, acabar aquela altura onde o milho está com flores e começa o espinho, começar a acabar aquele colheito. Vamos ver o que acontece. Aqui o princípio. Ok. Como que está? O que acha? Tendência positiva, negativa, fica na mesma? Tendo em conta que este período não cai tanto, são 60 graus, então. Mas há uma tendência para mais chuva no princípio do ano agrícola. Nos meados, aquele período dos grandes volumes, 500 e tal milímetros, 99 e 2000, certeza houve muitos problemas em termos de cheias. Mas para o outro é um pouco semelhante como o Serra. Está indo um pouco mais para uma certa estabilidade dos volumes. Agora, o fim do ano, brinca mais ou menos. Outra vez, um pouco menos claro como os outros, em relação aos outros, mas também esta tendência de irregularidade. Não podemos depender nas devidas chuvas durante este período. Bom, então, aqui as conclusões para Navinho. Um pequeno desvio. Este estudo que eu fiz foi, como eu disse, sobre a relação entre dados de interpretação e dados reais, históricos, não é? Há entidades na África Austral que fazem previsões sazonais para ajudar os agricultores. E aqui tem dois exemplos. Então, em vez de ver no passado para procurar tendências, eles utilizam modelos climáticos para prever o que é capaz de acontecer no próximo período e comunicam esta informação para a região para ajudar o agricultor a decidir quando deve pôr as sementes do solo. Infelizmente, bom, eu não encontrei nada em português. Esta coisa Sarkov é uma entidade do SADC, Southern Africa Development. E parece que cada ano, em agosto, eles têm um encontro dos peritos da região para decidir como é que vão ser as chuvas na próxima estação agrícola, na base dos seus cálculos. Pois aqui, isso é para o período até abril de 2014, que mostra que, então, tem boas notícias para Angola, mais ou menos. Bom, aliás, tem boas notícias para o Sul. Aqui, até janeiro, há uma certa falta no norte e nas áreas costeiras. Mas isso é só para mostrar que esses recursos existem, estão disponíveis para as vossas organizações. E o Centro para Previsões Climáticas Globais para a África Austral. Ok, isso não vai funcionar porque eu não preparei o internet, mas só para mostrar que tem esses recursos. Então tem duas possibilidades aqui que eu estou a propor às vossas organizações. Tem a possibilidade mais ou menos fácil de ter acesso a dados sobre as chuvas em áreas muito específicas, e tem também acesso a previsões de peritos regionais que podem ajudar os agricultores. Bom, agora uma secção para comentários de discussão. Se tiver comentários sobre a abordagem, eu dizei. Se vocês acham que isso mostra um caminho para uma análise local das queixas que pode ser útil. Qualquer será que o Estado faz qualquer monitoria das queixas hidrométricas? E qual é a adaptação local que já está em curso? E temos que promover mais adaptação agrícola em resposta a essas tendências. Porque uma coisa que eu não disse é que esta conclusão de um possível problema no período do fim do ano agrícola não é só a minha conclusão. É a conclusão também daquele relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, e vem também de previsões do grande relatório do IPCC sobre mudanças climáticas. Então, tem uma certa concordância de diferentes fontes, minha pequena fonte, os outros grandes relatórios, que no fim do ano agrícola pode haver, pelo menos no sul do país, temos que ver o que é que vamos fazer em termos de agricultura no fim do ano agrícola. Bom, vou acabar para um momento aqui, se houver qualquer comentário ou resposta a estas grandes perguntas aqui. Não? Estão a dormir, hein? Concorda com a realidade que vocês experimentam nas áreas rurais? Acha que a abordagem não está certa? Ou o que é que pensa? Como está no Luís? A situação é que é uma zona de uma zona tropical úmida com chuvas diferentes, com maior queda volumétrica nos meses de abril. Mas não obstante isto, o facto de obviamente não existir estudos sobre a matéria, se pode dizer que a partir do mês de setembro, outubro, começa a chover intensamente. Em abril há mais intensidade. Só para dizer que atualmente o Ija está chovendo quase todos os dias, a partir das 8 horas e termina às 14. Porque a nossa língua materna chamamos em Vila. Vila é aquela chuva que não tem um período determinado. O Ija aqui, não é? Agora, o que acontece é que, voltando na abordagem do primeiro caso do Luís, o primeiro caso da tua abordagem. Qualquer comentário é isso? Sobre a abordagem. Ok. O que acontece é que eu concordo com a abordagem que o Ori apresenta, porque eu normalmente entro nesses sites do Usenet e tantos outros sites para determinar a questão de segurança alimentar, não na África Austral, mas segurança alimentar a nível da África. A Usenet nos apresenta muita informação sobre esta matéria. O que a minha inquietação reside no facto de, será que essa irregularidade das chuvas, de acordo com aquela pergunta que é, Rosário apresentou, tem alguma ligação com as mudanças climáticas? Será que o facto de não termos chuvas atualmente nessas localidades, ou a sua irregularidade, é quando o facto dessas mudanças climáticas, que é o aspecto muito debalado do ponto de vista internacional? Bom, o problema ali é que quando fala da questão de mudança climática, há sempre muita incerteza ligar a questão geral do aumento de dióxido de carbono, isso tudo, com o impacto local. Mas o que dá um pouco de força, né, naquelas conclusões é que vários relatórios, várias fontes dizem mais ou menos a mesma coisa. E assim que funcionam esses grandes modelos de clima é que eles aglomeram muitos modelos e muitos trabalhos diferentes. Então, cada 4 anos, quando faz este grande relatório do IPCC, dos mil cientistas que fazem este relatório, cada 4 anos, é uma aglomeração de muitos estudos diferentes. Pois a maneira de combater a incerteza sobre as conclusões locais e de procurar evidência de várias áreas. Pois, a minha opinião é que estamos a ver os efeitos de mudanças climáticas não só no sul do país, mas em outras partes do país também, porque outro efeito, do qual não falei muito, é o efeito de tempo extremo, porque durante um mês pode cair o devido volume de água. Mas se tudo cair em 2 dias, não ajuda ninguém. Vai destruir casas, destruir coletes. Né? Tem que cair normalmente. Então, isso é outro efeito, que pode ser um efeito mais perigoso do que falta de chuvas. O Alan tem dito que na província de Quanza Sul estavam a cair, não sei, hailstones, esse gelo, não é? Esses bolas de gelo que destruíram o milho. É um outro exemplo de tempo extremo que toda a gente diz que faz resultado de aquecimento global. Yeah. Como é que vai o tempo? Hoje estamos, não é? 11h30, ok. Então temos já o café preparado, sim. Uma coisa que, caso quiser, eu acho que está bastante interessante olhar para estes fatores ambientais junto com a migração e o fluxo de populações que aconteceram durante este mesmo período. Aqueles anos de estudo do Oli são também os mesmos anos das grandes mudanças, migrações, por causa do conflito. Ainda o Acapulco, nós sabemos que foi muito afetado pelo conflito e houve mudanças nas populações que também, quando olhamos para assentamentos humanos ou para a produção em termos da agricultura, outros fatores humanos relacionados com migrações também têm um efeito. Acho que estes estudos são bastante interessantes, mas têm de ser suplementados pelos estudos em populacionais. Parece que para estes anos são bastante importantes. Não, é verdade, é verdade. Foi significativo, não é? Houve muito regresso das populações para uns destes zonas durante aquele mesmo período. Depois de 2002, não é? Sim, claro. O Acapulco, claro, foi uma zona afetada pelo conflito e no fim do conflito houve mudanças no choque de pessoas de terras por causa do regresso das populações. Ocupações de terras pelos interesses comerciais e tudo isso também afeta o bem-estar das populações nestas zonas. Aquela questão da taxa de urbanização, né? Interessante, porque eu fico muito surpreendido quando eu vi aquela estatística, né? 4% ou uma coisa assim, que é muito mais alta de muitos outros países, muito mais alta em Angola. Mas nós, depois da guerra, nossas e contrário estava acontecendo. Parece que a Angola tem a taxa de urbanização mais alta do África Austral e parece que a África Subsahariana também, eu acho que disse da Angola é mais ou menos em cima dos outros países. Sim, sim, sim. Yeah. O café já chegou? Okay, vamos ter uma pausa de alguns minutos.